marchando de cabeça erguida, conquistando espaço, cumprindo sua lida, transmitindo vida através de sinais. Igreja, nesta peleja, tu és destemida, herdeira de Cristo e sempre a preferida, por Deus escolhida para pregar a paz. Nesta caminhada tu nunca fica sozinha, oferece flores pisando em espinhos, mas segue o caminho, pois Deus te escolheu. Essa igreja santa, viva, pura, imaculada, no jardim fechado és fonte selada, também essa noiva escolhida por Deus. Não temas o perigo, Deus está contigo, abrindo caminhos, vencendo o inimigo, acalmando as ondas que vão e que vêm. Ele abre uma porta onde não tem. Avante, igreja, levante a cabeça, fazendo proezas, tu vence a peleja, quebrando as cadeias, destrói os grilhões, liberta os cativos que estão nas prisões. Igreja, ouça o que eu digo agora, uma grande vitória Deus coloca em suas mãos. Igreja, ouça o que eu digo agora, uma grande vitória Deus coloca em suas mãos. Igreja prudente, na terra valente, vai vencendo as trevas, pisando a serpente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, vai seguindo em frente, vencendo o mal. Igreja gloriosa de Deus, muito formosa, sei que não demora, Jesus Cristo volta, estarás com Ele no reino da glória, recebes coroa, pedras preciosas. Igreja, se alegre,